nos alto-falantes um megatom. Sobre as cinzas do Armagedon, em minhas ruínas pelas estradas de Cadillac ouvindo um som. Nos alto-falantes um megatom. Sobre as cinzas do Armagedon, em minhas ruínas pelas estradas de Cadillac ouvindo um som. Eu vou, espírito em ascensão, em direção à evolução. Eu vou buscar a imensidão, outra dimensão, seguir meu coração. Milhares de flashes a cada flow, milhares em cash a cada show. Eu canto, ela smash, remexe tanto, tô tipo slash. Eu rock and roll, por menos estresse esse cara lutou. Não foi um cheque que ele pagou. Duras batalhas onde as falhas só são perdoadas com plow. O mundo fudeu e não interrompeu o coito. Nasceram vários afoitos loucos que nem eu, fudendo pro mundo e bebendo que nem o V8. Do fundo dos gueto ao ápice, leia a minha sinapse. Rimo fazendo sinapses, bem louca sem uso de oxi. Veneno na minha lágrima, em minhas veias magma. Dióxido de carbono quando aciono o diafragma. Verso sem excesso de passado, de futuro vindo Jaqueline, não é telecine. Entre os resistentes somos mais duros, cobro mil injuros. Criado a malandragem da old school que não viam os quatro garotos de Liverpool. E sim, quatro loucos na zona sul. Fizemos o simples ser máximo, o mínimo parecer ótimo. Foi bem louco esse capítulo, né? Mas imagina o próximo. Nos alto-falantes um megatom. Sobre as cinzas do Armagedon, em minhas ruínas pelas estradas de Cadillac que ouvindo um som. Eu vou, espírito em ascensão, em direção à evolução. Eu vou buscar a imensidão, outra dimensão, seguir meu coração. Empapucei dessas drogas, preciso provar novas, de flutuar na highway recitando Henley, ter minha própria roca tipo Jay. Ser o que Pablo foi com a coca, tipo um rei. Fui bom pastor, mas calçando Air Jordan e vestindo touca. Também tenho fogo do Espírito Santo nas palavras quando abro a boca. Posso ser gelo Biafra, rimando no Zufa Velê. Sou cascudo, vi de tudo, sou melhor da safra. De 8-3 libero densas brumas entre os dentes e os bigodes. Supero densas chuvas torrentes onde outras mentes explodem. Depois do Big Bang o caos, os bons e os maus. Inferno de escada rolante, paraíso a 10 mil degraus. Parece viagem psicodélica, brisa de droga sintética, neurotransmissores, fios condutores de ação lisérgica. Fizemos o simples ser máximo, o mínimo parecer ótimo. Foi bem louco esse capítulo, né? Mas imagina o próximo. Nos alto-falantes um megatom. Sobre as cinzas do Armagedon, em minhas ruínas pelas estradas de Cadillac ouvindo um som. Nos alto-falantes um megatom. Sobre as cinzas do Armagedon, em minhas ruínas pelas estradas de Cadillac ouvindo um som. Eu vou, espírito em ascensão, em direção à evolução. Eu vou buscar a imensidão, outra dimensão, seguir meu coração. Eu vou, espírito em ascensão, em direção à evolução. Eu vou buscar a imensidão, outra dimensão, seguir meu coração. Eu vou. Yeah.